atualizações, Biel atualizações, Robinho atualizações, Yuri divulgações, Sergipe Fest. Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol por ser mil rosas amarelas. Perde a cabeça sempre que eu esqueço o dia e o mês, o primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não te engana. Você não pode saber que não sou nada sem você. E se você partir, fazer amor, eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Juro que nunca pensei que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar, não sinto mesmo que você. Não posso negar que viaja em teu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto. Mas quando acaba tudo, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. É ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra dar certo, essa é minha vai, Gasparzinho. É eu vivo com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente. Vai, Gasparzinho. Ai, como eu queria ficar perto de você. Não aguento mais só um minuto sem te ver. Porque foi embora. Volta, desgramada. Tudo está tão triste desde que a gente foi. São tantas lembranças que eu tenho de nós dois. Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero. Rolo pela cama agarrado no travesseiro. Não dá pra segurar. Fora de área, só os cachaceiros. Pode soltar a voz e cantar daí mesmo, velho. Diz aí, vai. Ai, que vontade de ficar com você. Em uma palavra só queria dizer: eu te amo, te amo, te amo. Quero falar olhando no seu olhar e dar um fim nessa saudade que está queimando, queimando, queimando. Seresta do Alvim.